Pelo nome eu fui chamado pelo general da guerrilha e bater de frente com mal. Demorei pra entender, mas não foi tarde pra acordar. Saí do trânsito, chama pra guerrear. Não julguei pela aparência, o maloqueiro tem um som. O mundo me derrubou, mas voltei pra missão. Seu tipo de classe, seu status e poder, sua marra de ladrão não irá salvar você. Mentira, miséria afeta o mundo inteiro. Tanta enganação, idolatria e preconceito. Famílias em conflito, sem paz e sem amor. A lista de sonhos o diabo apagou. O errado é tido como certo pelo homem que se conforma e vê o povo morrendo de fome. Ignora até na hora da trombeta tocar. Não vai falar pra Deus que não vieram te avisar. A podridão do mundão ilude e cega os irmãos. Rastreia no radar, no meio da multidão. Vem, veste a camisa, vem pro exército do rei. Na arca é só guerreiro, mentiroso não tem vez. Vitória declarada ao povo de Israel. Não vai passar batido o que foi escrito no papel. Contra o mal que te sufoca, alguém quer te encher de poder e vida nova. Meu som é o relógio pra acordar você. Vem guerrear contra o mal que te sufoca, alguém quer te encher de poder e vida nova. Escuta o despertador, é hora de acordar. Chega de perder e de se enganar. Canto com convicção, o socorro vem do céu. Em espírito eu verso e ponho no papel. Fiel é Deus, único rei dos reis. Na minha rima ele é a bola da vez. Vou cantar pra salvar quem quiser me ouvir. Sua vida vale mais do que te pagam por aí. Não tenha medo, vem aqui pra ver a loucura que Deus faz na vida daquele que crê. Sou testemunho, o inimigo trabalha e faz o vendaval em uma simples falha. Quando tudo anda errado e nada vai bem, você luta e ao invés de conquistar perde o que tem. Usa o filho, o marido e a mulher. Faz de marionete, tira o chão do mané. A guerra que é gerada todo dia no planeta é o próprio ser humano que sustenta. A culpa não é de Deus pelas coisas serem assim. Ele não te criou pra te destruir. Pode colocar a polícia o quanto quiser, que a violência aumentará no mesmo pé. As escrituras se cumprindo e você não se dá conta. Confie no Senhor que ele segura as pontas. Vem guerrear contra o mal que te sufoca. Alguém quer te encher de poder e vida nova. Meu som é o relógio pra acordar você. Vem guerrear contra o mal que te sufoca. Alguém quer te encher de poder e vida nova. Escuta o despertador, é hora de acordar. Chega de perder e de se enganar. Neste nome eu confio, confio em você também. A fé move a vida de quem a tem. Confiança estimativa pra vencer. Levante a bandeira da vitória. Se crê, algo não está firme, algo falta em você. Não abre os olhos, não acorda pra ver. O ódio segue, vai contra a razão. Mas o amor é a palavra que cobre a maldição. Deixa eu quieto, irmão. Não comece com esses papos de religião. Irmão, quem aqui disse ou comentou de religião, coisa do tipo, por favor. Crente por crente até o diabo é, mas ele não é mais do que o de Nazaré. Falo de uma paz que no mundo não se encontra, verdadeira paz segura de responsa. Existem dois caminhos, o do bem e o do mal, que nem sempre se apresenta e vem disfarçado e tal. Vinde a mim o fraco e oprimido, essa é a palavra salvadora do Cristo. Se você não se der valor, quem vai dar a decisão? Tem que vir de você pra mudar então. Contra o mal que te sufoca, alguém quer te encher de poder e vida nova. Meu som é o relógio pra acordar você. Vem guerrear contra o mal que te sufoca, alguém quer te encher de poder e vida nova. Escuta o despertador, é hora de acordar. Chega de perder e de se enganar. Vem guerrear contra o mal que te sufoca, alguém quer te encher de poder e vida nova. Meu som é o relógio pra acordar você. Contra o mal que te sufoca, alguém quer te encher de poder.